mais forte onda desse mar me alcançar, ainda vou. Segura firme o teu coração. Quem confia em Deus jamais perde a batalha.